dona do meu coração. Me deixou no mar de solidão. Não faz assim, não faz assim. Sei que cê me ama e tá com saudade de mim. Não faz assim, não faz assim. Tem pena de mim que eu faço gostosinho. Não faz assim, não faz assim. Sei que cê me ama e tá com saudade de mim. Não faz assim, não faz assim. Pisa, você matou o curiri. Não faz assim, não faz assim. Sei que cê me ama e tá com saudade de mim. Não faz assim, não faz assim. Em nome